cura de uma vez a minha história. Me traz de volta ao eixo dos meus sonhos. O tempo me cegou e eu quase desisti. Então segura minha mão e me ensina a andar. Me fala do teu coração e me ensina a não errar. Eu quero acertar. Me ajuda a vencer as minhas guerras. Quando eu chorar, me autoriza a andar sobre o mar. E capacita a sonhar os teus sonhos. Meu Deus, me ensina a crescer. Sem eu te perder, vem me ajudar. Ajude-me, Senhor. Estou aqui, Senhor. Ajude-me, ajude-me. Ouve o meu clamor. A vida foi cruel, o meu destino. Escolhas que eu fiz, cheguei ao chão. Por isso estou aqui. Senhor, olha pra mim. Me ajuda a vencer as minhas guerras. Quando eu chorar, me autoriza a andar sobre o mar. Me capacita a sonhar os teus sonhos. Meus Deus, me ensina a crescer. Se eu te perder, quem me ajuda? Meu mundo quebrou, o medo eu vi. Minha alma ficou em mil pedaços. Ergo minhas mãos, socorre-me. Faz do teu braço teu amparo. Só com o teu poder e a tua voz vem me ressuscitar. Me ajuda. Me ensina a crescer. Se eu te perder, vem me ajudar. Se eu te perder, vem me ajudar. Se eu te perder, eu preciso, eu dependo, eu preciso. Essa é a minha história, Senhor.